Mais um mega do número 1 do som automotivo. DJ André Zanella. Bruni Barreto. É claro, é claro. Se vivi uma vez, vou ser feliz. Não vou ficar chorando por quem não merece. Vendi uma fazenda cheia de gadi. Meu saldo tem mais número que um CPF. Comprei um high local, enchi ela de som. Só vai dar as meninas na caçamba que escutou. Comprei um Hilux, enchi ela de som. Se a vida tem dois lados, eu vou viver só o lado bom. Ela é gerente da Secret, aumenta aí o limite do cartão black. Que eu vou sentar ele na mão das piriguete. Passa combo de black, passa combo de red e passa combo de jet. Gerente da Secret, aumenta aí o limite do cartão black. Que eu vou sentar ele na mão das piriguete. Passa combo de black, passa combo de red, passa combo de check. Todo mundo sabe que cê ama um maloqueiro. Vem passar de lado na zombada de saveiro. CDF 250, bruta de raça. Ela não anda, ela desfila. F250 Bruta de Raça, Palmas, Paraná. F250 Bruta de Raça, apoio e 9 Equipadora, Tijucar Diesel Power.